nos ajudar a refletir o tema, o papel das autarquias, o papel das autoridades tradicionais no processo da implementação das autarquias de Angola. De uma forma resumida, o Dr. Tunga tem uma experiência muito vasta, então não vou ficar aqui a citar, mas de forma resumida vou apresentar aquele que é o perfil do Sr. Francisco. É formado em psicologia aplicada em educação, possui várias formações profissionais em matéria de desenvolvimento, direitos humanos, administração, gestão de conflitos, e, entre outros. O Sr. Tunga, ou Dr. Tunga, é investigador, é conferencista e, entre várias experiências que ele tem, então esses aqui achamos melhor de alencarmos. Se sentir que tem aqui falar outros, então daremos o tempo ao Dr. Tunga para que possa acrescentar. Então, ao longo da sua explanação, poderá olhar no que tange. Então, vou deixar o tempo ao Dr. Tunga para que possa partilhar aquilo que trouxe para nós. Já sabe mais ou menos a metodologia, nunca é demais recordar que depois de terminar a reflexão, aquilo que trouxe para nós, teremos um tempo para dialogarmos, perguntas e respostas e possíveis contribuições. Então, Dr. Tunga, o tempo é todo seu e obrigado pela presença de todos aqui na sala. Muito obrigado. E antes de tudo, quero agradecer, primeiro, pela oportunidade, e segundo, agradecer também a Deus que permitiu isto, que nos encontramos num país de tantas voltas e temos esse tempo, nesse lugar que eu estive a contar. Há um dos colegas que eu comecei a pisar aqui desde 1987. Eu mesmo consigo, né? Você disse 2011, assim, mas esse sítio onde nós nos encontramos nos informou e nos formou. E nasceram também a dinâmica da sociedade civil. Isso significa que para voltar mais aqui, em qualquer momento que posso fugir por qualquer... O senhor Alan não pode dizer não, porque eu, se formos um dia fazer a distribuição de... Como se chama? Menção honrosa. Pai, não vai lhe faltar. Porque se fala se das ONGs, seja nacionais, internacionais. Então, a identidade dessas organizações começou a se construir aqui. Para mim, é uma honra nos encontrar nós dois. Não sei se podemos distribuir o título de decano ou não. Mas muitos de nós já morreram. Posso pensar do Claude Saint-Pierre. Muito mais outros que conheço. Para nosso lado, ao nosso lado no Fonga, a Joaquina da Almeida, Lucau, muita gente já se força embora. Então, estarmos ainda aqui, se for possível, para nos servir, vos servir como forma de recapitular as vossas memórias, criando memórias, mas nada na sociedade civil chamada angolana, nada escape a mim, nada escape a Alan. Posso também dizer que nada escapa a Fernando Pacheco, porque Malungo desmarcou-me. Alguém Malungo desmarcou-se de vez. Então, a conversa de hoje que nós teremos sobre as autarquias, eu quero que estejamos realmente numa conversa. Não é conversa tão estruturada, convencional, não criar daquela maneira, mas é conversa tipo que a quem já teve uma oportunidade de se encontrar num jango, de se encontrar embaixo de uma mulembela, de se encontrar embaixo de um sanda, e como está o Yalanku em Banza Congo, e a conversa que eu estou a pensar que podemos ter aqui, mas que não seja tão acadêmico, que não seja tão, digamos, com princípios, que ah, não, este aqui não vai. Não, a mim todo vai, seja em termos de perguntas, mas é tudo também, porque tantos anos que passamos na sociedade civil, eu deixei de ser funcionário de Estado. Em dia 30 de maio de 1987, enquanto que era um bom, grande funcionário do Ministério do Comércio, chefe do Departamento de Recursos Humanos, na altura não é deixar para envergar numa sociedade civil que não se sabia o que é isso. Éramos chamados quando logo dizer que é para o trabalho, é uma sociedade. Ah, não, são essas associações que o imperialista americano está enjeitar no país. Era difícil, era tão difícil. Agora, falando ainda num termo que começou a se vir, só podemos ler nos livros países como Canadá, França, em que a população local tem algo a dizer para a sua própria vida, seja que, qual é o regime que vir para governar, porque os outros têm partido de direita, de esquerda, não sei o que mais. Agora, os termos que nós constituímos naquela data, em 1990, é o termo associação, pode ser desportiva, pode ser associação, ONG, depois vem o termo ONG, organização não governamental. Isso aqui tirava só nas pessoas, porque o partido no poder era, controlava mais tudo. E pode contar-vos, fornecer estatística de formigas que estão andando, para ver que você não podia ver. Só das ONGs também podia se falar, das Caritas, do CAI, Conselho de Igreja, que está agora, que é chamado agora SICA, e algumas igrejas. Depois vem a Development Workshop, Oxfam, esse já para as organizações internacionais, quer internacional, algumas, Médicos Sem Fronteiras, que mais? Das nacionais. Associação Cristã de Mocidade, mais conhecida na altura para a ACM, é uma das primeiras. Já em 1976. Começou também a ter algumas ambições, associações dentro das igrejas, como a Associação Samuel Brás College, podemos citar também a Associação Independentes, como do nosso decano velho Fernando Pessoa, Bola de Neve. E Bola de Neve, o professor também João Seródio, tinha uma associação assim do Plan Ambiente, onde saía esse russo, não sei o que mais. Depois começou a se constituir o termo ONG, com aquele calor que nós apanhamos também das organizações internacionais. Começamos a ver o interesse de, mas também podemos nos constituir no fórum. Até o nascimento do FONGA, no dia 15 de maio de 1991, aqui onde funcionava o TCA. Esses termos teve que ter, mas realmente já temos escritos. Quando vamos conseguir meio, teremos que publicar. Agora, falarmos em autarquias. Só depois de estudar as experiências dos outros países, fomos encontrar que realmente a autarquia é um sistema de governação que partiu daqui onde nós nos encontramos. Porque finalmente, se, por que estou a dizer aqui, já não há dúvida a nível de cientistas, a nível do mundo, que o mundo partiu aqui, o berço da humanidade é aqui. Esse papel que eu distribuí, não sei se posso mostrar muito bem no... O livro está aqui, este livro está aqui, quem escreveu é um padre católico, está aqui, não é da minha autoria. Esse padre é que vai identificar o papel que tem o mapa da África. Não sei se você vai ver. Se for haver em África, só tinha povos. Havia povos, mas o único reinado constituído em reinado é o reino do Congo. É reinado organizado, o único. E aqui está bem escrita o primeiro conhecimento de África. Este outro está a falar que fora do mundo, os anos de imigração, que os povos foram onde que se encontram, também começou aqui, 200 mil anos passados. Agora, e eu começo a perguntar-me, por que que nós iremos à procura de um sistema de governação local fora da Angola? A não ser só para ir viver a experiência dos outros. Ao avançarmos... só a palavra autarquia foi encontrar numa das línguas bantu, que é principalmente a língua Kikongo, que significa tauka. Tauka, o que é isso? Em qualquer momento que o filho nasce, a filha nasce, pode levar ao tempo no período de criança até a idade da adolescência, viver ao lado dos pais, trabalhar na lavra dos pais. Mas logo que entrar no longo é o processo de transmissão da adolescência para adulto, que significa o período de circuncisão. Agora, aquela festa que leva 15 dias, até hoje ainda vi na televisão, está indo em prática nas áreas das Lundas. Então, aqui, antigamente chamava, na língua de como ainda chama-se, tauka. Quer dizer, a pessoa fez um passo na vida, tauki. Já saí dos pais, agora terá direito a casar, direito a ter suas próprias lavras, não quer mais, se vão lhe distribuir um rio, que essa parte aqui onde você vai trabalhar. Então, depois de tauka, vamos encontrar taka. Taka, o que é que isso significa? Meu filho, você já é adulto, vai ocupar-se dessa parte. Estamos na aldeia. Mas a partir daqui temos que colocar, como se chama? Fronteira. Quer dizer, pai e filho já criam fronteira. Você vai terminar aqui, esse aqui vai trabalhar. Também os teus irmãos vão ocupar por aí. É só para ver quando estamos a refletir hoje em dia das autarquias, estamos a conseguir ver realmente são termos antigos e que circularam para que os outros também levaram. Não tive atenção de de ler um livro que está no internet, o autor está no internet, o título é As Origens Bantu das Línguas Latinas. Origem Bantu das Línguas Latinas. Quer dizer, esse termo se reflete, tauca, taula, taula, quer dizer, vocês pais, a partir lá no longo, né? Aquele sermão de circuncisão que dura 15 dias. Soberano, como que se chama aquilo? Taca longo, onde que se faz a cerimônia para o homem ser adulto? Na área de Samuté, Balundas, ainda Chocos celebram isso. É longo, não. Chocos chama de cume, né? Não sei, é mesmo que cume. É longo. Quer dizer, tudo isso está na fase, que de, na palavra autarca, tauca, taula, taca, já é limite. As meninas também, logo que sair naquele processo, já não pode ajudar a mãe. Tem que ter a sua própria palavra. Quando alguém querer casar com ela, vai dizer, não, aquela menina é trabalhadora, já tem a sua palavra e tudo isto. Ouvirmos ou lermos outros livros, outras experiências das autarquias nos outros países, nós chegamos à conclusão que fizemos, não se importou nada nesse sistema de governação, apenas fizemos um recuo. Agora, num país em que, como Angola, 44 anos da independência, é que o meio rural, a aldeia onde nasceu a cidade, as populações esquecidas, convidamos o nosso amigo de Baixo de Cações, não sei se já chegou, onde partiu a guerra. Se você chega hoje no Baixo de Cações, choras. Como que aqueles, Deus ajuda aquela gente para sobreviver? Pensamos que esse sistema que se ressuscitou da autarquias vale a pena nós agarrarmos naquilo. É a única maneira que podemos desenvolver as áreas que estão cheias de tantas riquezas. Dizia-me o mestre Bey, parece-me que vocês ouviram, muitos conheceram. Mestre Bey, que foi o mediador do processo de paz. Em qualquer momento que nós nos encontrávamos, ele dizia-me assim, Tunga, estou tão transtornado com mim próprio, não tenho coragem de fechar-vos os meus olhos. Porque quando um angolano morre e fica enterrado em cima das riquezas por falta de uma aspirina, ou de um comprimido qualquer, aquilo mexeu. Só a província do Bengo, somente a província do Bengo, pode produzir e dar a comer a todos os angolanos. E 17 províncias só vão produzir para importar. Olha, coisas que jogávamos nós deixar ver dinheiro para ficarmos nessa vida. Então, eu penso que mesmo o senhor Alan não pode fazer uma outra vida, numa outra empresa, não sei se é americano ou ingleses, vai ficar só aqui. O que faz isso é pena dos homens. Que haja uma mudança para não que para a população da aldeia deixar consumir discursos, que haja uma prática. Temos que embarcar nas autarquias. Autarquias que estamos aqui mais de, acho que 10 elementos, é que cada um de nós seja alguém mesmo, não sei se militante ou ativista, sobre isto, nós poderemos descobrir a que Angola realmente é um berço de riquezas. Há sempre, não é só as riquezas minerais, né? Ou agricultura, porque essas terras, tirando o sul, que já foi desvandalizado, aqui na área norte, não se precisa de fertilizantes. Não se precisa para plantar. É só mesmo em todo o período, toda cresce. Água sim, uma assistência de queda água. Mas eu pego os fertilizantes. Não se precisa. Muitos países do mundo já não é assim. Agora, vindo a um exemplo mais das autarquias, para continuar a falar da importância das autarquias no meio rural, eu fui adquirir, confirmar, não adquirir, mas confirmar essas experiências, infelizmente, que lá, na estrada, nos caminhos de ir às lavras, que eu pisei desde 1979, só fui pisar mais em agosto do ano passado, banhando aqueles rios. Mas quando entramos foi nas lavras, nas matas, é pena que não podemos ter hoje as imagens, podiam ver. Nas mesmas áreas, quer dizer, para ir nas matas, conhecer as lavras do meu estilo, do meu país, primeiramente deve ser acompanhado para um representante do clã do meu país, do clã onde eu pertenço, e a mostrar provas que aquela parte de terra é dos nossos antepassados. Visitando isso com o representante da autoridade tradicional, em que tivemos uma sentada à noite. O mais velho, que já não vê há mais de 10 anos, porque também já tem 97 anos, começou a testemunhar daquilo que ele viu. A primeira testemunha foi que, logo que eu pisei naquelas terras, as sereias, é isso, não? Que vivem no rio, ficaram em festa. E ele concordou, porque foi aceito. Fizeram festa, e as festas não é só na aldeia, com aquele nível de pobreza, que os homens ficaram também contentes. Eu posso apresentar um coro das crianças que cantou para nos acolher, me acolher, porque pisei mais naquelas terras. Estão aqui. Uma boa música mesmo. Ver as crianças no meio rural, quer dizer, já não tem tudo. Às vezes não estudam, mas a fé, a experiência, a esperança de dizer não a alguém, esse mesmo que vem de Luanda, é um familiar nosso, um dia teremos uma escola. Crianças meteram a cantar. É terrível. Eu tento ver as autarquias, a necessidade de nós não lerparmos esta ocasião de implementarmos as autarquias no meio rural, mesmo na área suburbana, porque a importância é mais lá do que em outro sítio. Eu tentei haver a responsabilidade que os autarcos nas aldeias têm. É o exemplo que estou a dar desse velho André Zinga, de 97 anos, há 10 anos que não vê, com a esperança dele de dizer que Tunga, você pisou naquelas áreas, e que antes de fugir à guerra em 1961, vocês trabalharam, teus pais. As sereias estão em festa. É dificilmente definir, mas seria que... Já ouvi na área de Bengo que alguém vem pagar imposto, não. Eu Jacaré foi pagar imposto. Se aquilo é uma brincadeira, mas nós, lá onde se quer, as autarquias exigem mesmo a presença daqueles que são de origem de lá, porque irão se casar com outros seres que não são visíveis às nossas vistas. O senhor Raul, que não sei, pode me dizer, seu pastor John Holt, ainda está em vida? Sim, sim, eu estou em contato com o senhor. Olha, um dia desse me leva para irmos caçar. Sim, sim. Na caça, em Toronto. Ou em Halifax. Ele já não dava atenção, nem ele também sabia que já tínhamos atravessado a fronteira. Nós já se encontrávamos numa. Ao lado já dos Estados Unidos da América. E depois o guarda de fronteira disse: senhora, cumprimentaram. Não é que os nossos polícias estão aqui, só pensam. Perguntaram-nos, mas como? Ah, não, esse é meu amigo, estamos assim. Essa aqui é a caça aí de fair play. Mas tem um documento qualquer? O pastor ficou surpreendido. Ah, documento? De quê? Que autoriza? O pastor disse: mas isso é de onde mais? É de quando? Veja, USA? pastor. Não sabíamos que já estamos já na fronteira de. Já atravessamos a fronteira dos Estados Unidos. Eu estou a ver as autarquias, mesmo que não haja uma fronteira do que do marcada com. Não sei se é com barro de ferro ou como. Mas os homens sabem que o nosso direito termina aqui. Mesmo que estão à caça, um animal, se atravessar já uma área que não é vossa, mesmo que fosse morto, tem que reservar uma parte daquela área. Agora, eu não estou a dizer que não precisamos das experiências dos outros, mas nas autarquias que queremos primeiro por mão lá, porque nós temos que começar a nos valorizar primeiro, porque nós é que temos o relacionamento de tudo que vive naquela área, seres vivos, ou homens, ou sereias, ou... há muitos animais também que ninguém pode ver, é outras coisas que estão nas matas grandes. Agora nós casamos em termos de que é espiritual. Tentei definir algumas coisas que nesse aspecto já que detentor do poder, como aquele mais velho que eu estou a citar, que foi encontrar, que confirmou que depois de 50 anos eu pisei mais por aí com uma intenção da agricultura. Porque a palavra autarquia, eles ainda não sabem, não falei disso. Só estava falando em agricultura. E os outros já choraram a dizer: vieste mais para. Tantos jovens no estudo aqui, o governador provincial tem aqui o empreendimento, o antigo governador provincial, o Pombolo. Tem aqui a fazenda, se não encontrar trabalho, não. Na fazenda do Pombolo, aqui ninguém trabalha, mas você veste pela primeira vez que eu sinto que as sereias ficaram em festas. E me recordo se as sereias dos rios que nós, onde eu banhei, se estiveram em festas, então pensa isso a gente passados. Porque nós temos dito assim, os bantu, para. Falando ainda daquilo que eu domino, porque aqui também tem chocos, tem quimbundos, tem ovimbundos, Mas os Quechua da Congo têm dito que nós só moremos desta parte até aqui. Esta parte nunca morre. Mesmo que morreres, quer dizer, em qualquer momento, o nosso ser se recorda, vai em comunicação com os nossos antepassados. Agora, se tivesse mais ficado um tempo com aquele velho, ia me mostrar e me dizer também: olha, hoje o teu avô, o teu tio, voltou a comunicar comigo porque você vieste e pisasse nessas terras. Então, isso está a ver qual é a importância das autarquias? Qual é a importância de nós, do poder local? Este homem que tem esse poder local, naquela área onde eu regressei em agosto, ainda se alguém está pronto, podemos fazer mais viagens. Foi em 1997. Convidei o senhor Alan para virmos lá, mas no mesmo mês roubaram dois carros de fome. Roubaram aquele Nissan Patria, roubaram dia 20 de novembro, 15 de dezembro, roubaram o Toyota Hilux. Assim já não fomos. E estamos assim. Estrada asfalto que vem de Luiz, passa para Mucaba, estrada asfalto que vem de Negás, passa por aqui, já não há queixas. Né? Só dar um exemplo, e que eu, como também, posso dar outros exemplos, mas onde vem recentemente que estamos a falar. De lá, não sei se vocês já podem calcular a grandeza, o impacto do poder local numa aldeia que não tem um mais velho, que não comunica os antepassados, é simplesmente essa aldeia ou as autoridades. Não sei se é que tem de autoridade. Talvez são aqueles que vêm, logo começam a ameaçar, e pá, aqui, queremos ver bandeira. Mas sem mesmo autoridade tradicional, aqueles que vivem lá, com quem nós estamos a comunicar, este país, com as autarquias, pode mudar em menos tempo. Agora, eu gostaria, para uma pausa agita, nos contar como é que no Reino do Congo os princípios de governação eram, antes de falarmos desta Constituição africana, que nós fomos encontrar, primeira constituição africana que nós encontramos neste livro. Infelizmente, todos esses materiais nunca vão encontrar uma... Pode só passar para vermos, só para irmos tirar a nota. Já se fez fotocópia, mas... Só para tirar a nota. Uma experiência. São tumbas. Pode avançar mais. Esse jovem nasceu na mesma revolução. É o nosso terceiro filho. Quando estávamos no sistema de comida pelo trabalho, ele nasceu. Fez direito ao Agostinho Neto e tem nos acompanhado nessa história. É só para terminar essa segunda fase, para entrarmos num pequeno debate. No antigo Reino do Congo, que se formou a primeira aldeia humana, tornou-se uma cidade, tinha cinco coisas que um ser humano não podia ter acesso sem que passa numa análise profunda que tornou-se também como leis. Primeiramente, não é qualquer indivíduo podia ter mulher. Não. Não. Porque toda a gente tinha, cada família tinha medo de que alguém sem, digamos, sem sentido humano, desculpa meu termo, mas ele é burro, não tem nem sequer força para ir nas lavras. Essa gente não falta nas aldeias, nas famílias. E quando se mete a rir, você vê mesmo que esse aqui é um burro de categoria. Come muito. Esses homens nas aldeias vivem assim, não podem casar. Agora, qual é a família que vai lhe dar a sua filha? Não era qualquer homem na aldeia para casar. Princípio de lei. Não digo, apenas estou a falar de que Bakongo como um, como se diz, uma monstra. Mas choclo, vale, isso aqui. É assim. E a segunda coisa que não se dava a qualquer indivíduo para se servir uma arma. Soldados, quem deve ser militar ou soldado, nasce numa família, mesmo que nascer 10 rapazes, não é todos esses rapazes que podem ter direito a ter arma e ser caçador ou ser militar. Não. Terceira coisa que não se dava a qualquer indivíduo para praticar na vida, sujeito como o Bantu, é a medicina. Não qualquer indivíduo tinha autorização de optar pela a medicina, fazer a medicina, começar, quer dizer, mexer um ser humano, criatura de Deus. Epa, pega só assim e mete assim. Não. Tem que nascer de uma família. E tem que ser uma continuidade de alguém já da vossa família, que já foi médico. Essa medicina que se diz a medicina tradicional, não é a medicina natural. É esse que pode fazer que alguém vem a ser. Agora chama-se, como se diz? Os nomes. Curandeiro. Naturopata. Yeah. Também é um dom de uma família, de um clã. E dos três antepassados congos que formam esse conjunto, eu, como Sonzinga, é só mesmo encarregado para a religião, para o poder político e religião. O Zinsaku é que pertence à terra. E os Panzo são os técnicos que construíram aqueles, não sei se andam ver, alguém já visitou as pirâmides no Egito. Você vai na área, acho que entre a fronteira de Lobito e antes de ir para Uambo, tem aquelas montanhas aí do e que andam observar depois tomado. Aquele trabalho de Panos, da tecnologia e fabricação de armas e o resto, fabricar as fagas. Voltando ainda nas coisas que citei cinco, já citei três. O quarto objeto, ou então coisa que já mulher não se dava a qualquer homem, tem direito a casar. Não sei se alguém está a ver a Mel Camboa, foi em 2012. Colocou-me uma pergunta na TPA, falar de direitos humanos, não sei o que mais. Ela ainda está na TPA. Perguntou, mas conta Tunga, fala ainda, como que você chama Congo? Também Malanzinho tem disso. Também o Vimbundo tem disso. Só gostam de casar entre vocês. Fala, mas casamos. Há muitos princípios. para nós a seguirmos. Casar. Se casar com qualquer mulher, vão deixar, não digo delinquentes, mas homens, tipo homens, mas são animais. Em termos de comportamento. É por isso que nós casamos só entre nós. São esses princípios. Burro, que não tem trabalho, só chama-se aqui em Luanda Gunanga, e vai querer de uma moça Camargo. A não ser que estrangeiro, visitar, ou sair de onde. De ali mesmo se diz que é mulo a fulavata nzenza biangao. Isso significa que casar com um homem que é Gunanga. Tem que ser só com alguém que é de passagem, estrangeiro. Não caso. Já falei de arma. E já falamos também de medicina. Da medicina. Vamos agora falar. Quero aproveitar porque eu tenho que sair daqui às 17. Às 16, tenho que sair. Mas queria fazer só três perguntas, posso? Não, por que não? É, okay. É por isso que eu falei que estava numa conversa de... Desculpa, estava na sequência da... Não, a minha pergunta, das três perguntas é, a primeira, há um desfasamento entre o poder tradicional, estou a falar dos limites, o poder tradicional tem seus limites, como falou, né? Pode ser, não são limites físicos, pode ser... limites imaginários, árvores, rios, elementos de poder tradicional que não coincidem com os limites administrativos a nível de cada município, porque a autarquia é poder local. Então, esse desfasamento entre os limites administrativos conforme estão nas leis, na Constituição, e os limites tradicionais, acha que poderá ser um conflito no futuro nas autarquias? Há conflito, sim. Mas esse conflito mesmo, porque imagina essas divisões que começam do topo para atingir lá na base. Você sabe que lá na base as pessoas quase não falam. As pessoas não falam, só aceitam. Mesmo que vão fazer ou não. Como é que é? Conflitos sim haverá. Isso já é uma fonte do que é de conflitos. É por isso que nós estamos a dizer que nessa luta sobre implantação das autarquias não vale a pena visitar alguém. Que você é do MPLA, você é da UNITA, você é da igreja, você. Não vale a pena excluir alguém. Quem é disponível, temos que lutar para que haja dignidade, para que cada um que vai participar, mesmo aqueles que não falam, se reencontrem. É preciso que vamos juntos, unidos, mas aceitando-nos as nossas divergências. E depois os conflitos iremos resolver ao andamento. Eu tive num seminário sobre a habitação mês passado. Estamos falando de habitação social nas províncias. Alguns arquitetos e engenheiros da área do norte, né, Zaire, Bijo, de origem aqui Congo, falaram da figura do Mfumo Ansanda, que é o líder tradicional. É mesmo que, sabe, sempre de Ansanda. Só que o Ministério ou a Administração tem o poder de conceder terrenos. O poder administrativo, né, cada administração tem o poder para conceder terrenos. Mas essa concessão de terrenos, nesse ato de conceder terrenos, ele tem que consultar primeiro também um Mfumo Ansanda, porque senão é problema. Absolutamente. Sim, porque ele só esses terrenos também. Pois, mas isso não está alinhado. Nesta regularizar. Então, a necessidade de se regularizar, fazer parte, né, dessa estrutura administrativa da concessão de terrenos, para senão é problema. A sua preocupação vem de responder a última coisa que não pode se dar a qualquer indivíduo, que o poder de governação não se dá a qualquer indivíduo. Você é sendo quem pode reinar, mesmo numa aldeia, tem que ser o... Numa família, pode ser que uma mamã teve 5 meninas, 5 meninas nasceram, mas nem qualquer que pode dizer, eu vou ser o vosso chefe. Não. Quem é escolhido e passou, primeiramente tem a testemunha da sua família, quer dizer, uma exceção, 10 filhos, todos 10 vão dizer, não, esta aqui pode pertencer ao conselho ou câmara da aldeia, Venançanda, embaixo de Mulembelo, no chão. Primeiro começa-se para conselheiros da aldeia. Agora, quando vai representar esse grupo, lá onde vão encontrar, sim, o chefe tradicional agora da nossa aldeia, é isso, porque domina o relacionamento, os princípios da vida de outras famílias. Agora, ele que é o administrador comunal, por exemplo, municipal, tem que vir dizer, não pode fazer ser consultar este homem. Eu, quando cheguei na comuna de Tsosso, me obrigaram para ir a Damba, mas lá ainda o administrador estava me dizer, olha, senhor Tom, eu sei que você nasce daqui, vosso clã é um dos clãs mais antigos dessa área. Meu, prefiro para você ir na área de colonato para trabalhar. Onde você está citado, não concordo. Falei, olha, não posso dizer-vos que posso ir nessa área para fazer agricultura. E lá não vive ninguém. E o nosso projeto é da agricultura familiar. Também não posso fazer sem ir para consultar os anciãos que ficaram na aldeia. Tem que motorizar. Quer dizer, é por isso que temos essas que dizem, foram falsos. Eu não seria falso. Não, as famílias se conhecem. Mas o projeto das autarquias que nós estamos pensando em implementar, temos que ir todos, se vamos ter conflito, é lá. Conflito, logo, grupo de reconciliação. Temos que ter muitos grupos. E a última pergunta, me peço desculpa, estamos muito polizados. Sobre o risco de existir tribalismo no futuro das autarquias. É concebível, é possível um Lunda Tshokwe administrar uma Damba, por exemplo, ou alguém Bakongo, do Mbanza Congo vai administrar o Kunene ou a Kuroka, quer dizer, há a possibilidade dessa, porque o risco, quando a gente fala do risco das autarquias, é acentuar o tribalismo. O que é que acha? Eu não acho que é acentuar o tribalismo, porque realmente nós já fomos nós mesmos que antes da língua dos outros já comunicávamos. E as nossas fronteiras terminavam onde a língua termina. Mas mesmo assim, havia forma de trocarmos. Quer dizer, desde que nós todos nos engajemos, se surgir conflito, é procurar solução entre os outros, de outra família, não sei o que, iremos conviver bem. Daquilo que estás a dizer, eu também fiquei surpreendido para ir encontrar uma aldeia na área do Kunene. A aldeia chama-se Tunga, mas é da mesma maneira que se escreve o meu nome. E sem citar, julgar, por exemplo, a aldeia Kutunga, Malães. E na todas as línguas bantu que eu conheço, comecei para Douala, até no KwaZulu Natal, Tunga significa a mesma coisa. Ou organizar, ou construir, ou cozer, Isso significa, até em todas as línguas banto dessa, então significa a mesma coisa. Quer dizer que essa gente já comunicava. Agora, há conflitos até, penso eu, se a desvantagem é o tribalismo, temos que saber isso que iremos encontrar, mas também há vantagens, é procurar como é que os nossos antepassados conseguiram viver juntos. Até lá em Moçambique, até lá no Quênia, na Tanzânia, até na Etiópia, até no Egito, até na Índia. Como é que se chegou? Como é que comunicavam? E por que, que nós teremos os conflitos que não podem ser resolvidos? Mas de preferência é mesmo ouvir de vocês. Se posso terminar por aqui. Tenho uma inquietação muito grande. Eu tive a honra de conhecer o Tunga há muitos anos, né? Uhum. Quando trabalhava no Fonga, eu tinha um escritório lá, estudante. Fonga, Conselho de Direitos Humanos. Exato. E é uma inquietação, porque nós entramos na sociedade civil como estudantes, muito preocupados em ter uma sociedade diferente. E a inquietação que temos hoje é, nós não conseguimos construir instituições fortes. A sociedade civil não está forte, é muito frágil. Temos o exemplo da ADRA, por exemplo, que conseguiu acontecer, falou do bem velho Malungo, que parece que criou na mesma altura que o Fernando Pacheco criava a ADRA. ADRA, os quadros que viram do governo, Ministério da Relação do Exterior, criaram a ADE. ADE, pois é. Que não os quadros que viram do partido criaram a ADRA. ADRA. Porque na altura Fernando Pacheco era o diretor do Comitê Central do MPLA para as Políticas Agrárias. Correto. E a informação que tínhamos é que naquela altura estavam a criar organizações porque o país estava a perder credibilidade e era importante criar organizações para receber financiamento externo. Não sei se isso é verdade. Sim, sim. Agora, decorrido esse tempo todo, na vossa opinião, por que é que não conseguimos criar mais instituições, por exemplo, como a ADA? E o que é que se pode fazer para conseguirmos ter mais umas duas ou três, para não ser muito ambicioso, instituições com o mesmo padrão? A ADRA tem agora cinco gerações que já passaram por lá, tem uma rotina democrática com alguma... Acho que pode ser que mais, de cinco, pode ser que mais, porque o período daqueles que criaram a licença da ADRA, Fernando Pacheco, o engenheiro Tati. Walter. O Tati também, o que era da agricultura. Mais logo. Lopes de Nascimento, não é? O Lopes de Nascimento, esses foram mesmo que o. Os que. Pensadores. Yeah, para que nascesse e foi presidente da mesa da Assembleia. Pois, porque a minha preocupação é que se nós temos um histórico que não conseguir criar instituição forte, não vamos também falhar com as autarquias? Olha, não sei se participou no mandato do Fonga, quando eu terminei o mandato, dia 28 de abril de 2003, em que a convidada, a diretora adjunta da UTCA, tomou palavra no e-mail dizer, olha, nós que queremos neste momento, é só as ONGs membros do Fonga, tirar o senhor Tunga. É só para caso disso, o governo tem $800 mil a vos dar, não vão justificar. Ninguém vai justificar desse dinheiro. Quer dizer, o que estou a pretender dizer, o próprio regime, normalmente, tudo aquilo que ele, em comum, que ele estava a dar testemunha, que era um agente de CIA, mesmo falar inglês era problema nesse país. Eu ser infiltrado vem da América, não sei o que mais. Quer dizer, o enviado do imperialista. O regime se meteu a combater essas organizações. E eu, uma figura que não posso citar nesse momento, mas grande figura desse país, viajamos para Moçambique, o homem disse que, mas irmão Tunga, você sabia que toda organização não governamental é o regime. Mas uma figura da sua, você me perguntar no corredor, vou te dizer que eu fui lá. É aquela pessoa onde que me disseram quando, nesse rei do Swazilândia, hoje mudou o Setswati, quando encontrei ela, disse-me, ah, você vem desse grupo de Angola? Olha, quando voltar no país, vou te indicar três pessoas que você pode cumprimentar assim. Presidente da República, primeiro-ministro e cardeal do vosso país. O resto são teus colegas. E esta pessoa está entre esses três. Que pensava que eu tenho a certeza, não sei se até hoje como continuo a pensar que toda organização não governamental é uma agência secreta para destruir o governo. Não sei, porque ainda está em vida. Imagine num país desse, para ver hoje em Angola uma ADRA, um development action, não sei se conta, mas de maneira que estavam comendo que os médicos sem fronteira, não sei que mais, que lembro-me da nossa colega, que você deve conhecer, a Kate, sim, que apanhou 24 horas. Nesse país mesmo as ONGs podem dar vida. E depois, nos anos 94, foram pegar outras agências para vir, associações dos naturais, de quando puseram lá nas ONGs, então começaram a acabar aquelas, não digo genuínas, mas que estavam trabalhando para o povo. Mas esse é o momento, temos que aproveitar. Quer dizer, nós temos que nos demarcar das críticas para irmos fazer alguma coisa no terreno. Temos que aproveitar esse tempo. Eu tenho uma pergunta a fazer, mas permitam-me rapidamente referir-me à ADRA, que foi mencionada. Penso que a questão do nosso companheiro ter membros comprometidos com a causa. Na minha opinião pessoal, creio que a ADRA é o que é, porque nos seus órgãos sociais, desde a mesa da Assembleia até ao Conselho Fiscal, são verdadeiramente funcionários. Têm reuniões regulares, fazem prestação de contas e o diretor-geral tem a obrigação de assegurar que os mecanismos de transparência possam efetivamente funcionar dentro e fora. Em relação ao seu surgimento, na verdade, o que nós aprendemos com os fundadores, que a ADRA surge naquele contexto de transição do monopartidarismo para o multipartidarismo, portanto, em 1990, e o objetivo fundamental visou em servir de uma alternativa para o desenvolvimento rural, porque naquela altura via-se uma pouca atenção com o rural, via mais atenção com o meio urbano. Então os mentores entenderam que tinha que haver alguma resposta para o espaço rural. É verdade que para a materialização deste compromisso tinha que ter meios para poder fazer isto. Daí a necessidade de fazer também algum investimento no que diz respeito ao estabelecimento de parcerias e, acima de tudo, desenvolver uma relação de confiança com os parceiros estratégicos para assegurar que a missão seja concretizada. Indo agora para a questão que eu gostaria de colocar, é muito simples. Na sua opinião, Dr. Tunga, quais podem ser os fatores de sucessos ou insucessos para termos autarquias verdadeiramente funcionais e não apenas nominais, como tem estado a acontecer em alguns cantos do mundo, onde antes da sua implantação foram criadas várias expectativas mas passados 10, 15 anos depois, parece que a situação está mais pior do ponto de vista de acesso aos direitos, não só sociais, econômicos, mas também no âmbito de direitos civis e políticos. Sim, deixa-me ainda acrescentar um ingrediente sobre a ADRA. Do que eu saiba, da primeira equipa, Fernando Pacheco, Walter Viegas, umas senhoras que estavam em Benguela, que estou a ver mais quem fala, Guilherme dos Santos, Benjamin Castelo, Omar Tati, o professor Otávio Vanduna. O ingrediente que eu quero aumentar sobre a ADRA, se você passar na ADRA, na sua vida, já não vai ser a mesma pessoa. Muda. Quer dizer, já começou uma nova caminhada, mais segura para o futuro. Para não dizer só desenvolvimento. Esqueci mesmo o Carlos Figueiredo também. Quer dizer, gentes que eu conheço, é um meio em que o tribalismo não teve espaço de funcionar. É o primeiro encontro que eu faço com o Dr. Lucas Ngonda, foi nada. O primeiro encontro que eu faço com o Dr. Miguel Casegoca, foi nada. E muito mais outros que eu vou citar. Então, o lobby tem que ser terrível. E aquilo que se chama ódio não é um bom instrumento de trabalho. Esse é o ingrediente que eu tomei de quem passa para ADRA. Mas tem que ser também uma pessoa aberta, né? Porque já passaram também lá outros que não necessitam de citar. Agora, em relação a todo o projeto a fazer, para ter pernas para andar, requer uma boa circulação da informação. O que está a se passar hoje, o que se passa em Angola, contudo, não essas autarquias, é uma conversa que termina aqui, em Luanda. Não vai, não chega nem a funda. Chega qual também chegar, porque já temos uma juventude tão atrevida. Mas não chega até Calomboloca. Agora, quando circular a informação e que vocês tenham coragem de defender aquilo que eu sempre defendi, que seria possível viver num país em que a Constituição da República não está nenhuma das línguas nacionais. Aqui já estamos ameaçados em termos das autarquias. Porque, começando do artigo 214 da Constituição, até mais 234, tudo aquilo é uma boa base constitucional do que das autarquias. Agora, se formos a este livro, que tem este, a primeira Constituição africana, que é para direitos humanos, que começa, direitos fundamentais dessa Constituição africana, começa para o povo é o ponto final onde deve partir o poder. Quase que o preâmbulo da Constituição reflete isso, mas não está nem uma língua para os velhos também fazer a sua comparação. Parece-me que se fala mal o português, já não é candidato para quê? Para qualquer cargo, deputado, as autarquias também vai ser da mesma maneira. Enquanto que aqueles que estão na aldeia não passaram nem sequer numa escola, mas entendem bem daquilo que eles são nas suas próprias terras. Se a informação não circular, estamos a fazer um exercício vão. Sim, Tunga, nós sabemos que há quadro de lei para eleições autárquicas está a ser considerado neste momento no Parlamento. Tem uns leis já estão publicados, outros ainda estão a ser considerados. Mas não existe realmente um projeto de lei produzido onde o papel das autoridades customárias tradicionais está mapeado ou está indicado. Não há um processo umas de suas ideias ser articulado numa projeto que ali no Parlamento, ou não há um grupo no Parlamento interessado até propor realmente a definição do papel dos autoridades customárias no seio do autarquia. Bem, devido dessa... Porque o senhor quer dizer que parece que a oportunidade é agora, hein? Nos próximos meses, hein? Se as ideias não são realmente apresentadas, discutidas durante este período, parece que é uma oportunidade perdida, hein? É devido mesmo do tempo, nós fomos autor de uma carta aberta junto do presidente da Assembleia Nacional. Demonstramos assuntos candentes que devem tomar as autoridades do poder tradicional a ser consultado no Parlamento a ele. Nós faremos tudo até ainda nesse fim de semana. Aqueles que nos passaram seus contatos por e-mail, então, podemos fazer essa carta, porque é aberta. Copiamos também a mesma carta ao homólogo presidente da República. Este espaço está se procurando, que não faz aquilo que é não fazer com outros assuntos. Desta vez mesmo, os autoridades do poder tradicional devem intervir nesse processo, porque é o berço desse sistema de governação das autarquias. É só para ver aquilo que nós... Não, eu não estou sozinho aqui. Tem autoridades tradicionais daquele nosso ponto de partida, que é do encontro de 2001. Tem ainda... Quantos estão presentes que estiveram naquele encontro aqui? Não estava no encontro de 2001? Ah, no São Paulo? Não. Uma capitã, tá? Não estava? Não, estava. Então, isso significa que, para nós, aquele encontro de 2001 é um ponto de partida. Mas, neste momento, não queremos dar tempo. É por isso que iniciamos no topo ao presidente, para nos inserirmos no jogo, para não ficar letra morta de cada autarquia. Porque é a única possibilidade que dignidade seja devolvida aos angolanos. Mas não há um caso para engajar. Eu terceiro o quarto comissão que está tratado a pacote de lei chamado aqui. Comissão do poder local. O quarto comissão. Mas eu acho que é a carta para o presidente, mas eu acho que a oportunidade agora é de trabalhar com a quarta comissão e porque elas estão realmente a produzir as respostas dos das leis. Das leis. Yeah. A eles também iremos à procura deles no dia 5, quarta-feira da próxima semana. Vamos realizar uma conferência de imprensa em que estamos a chamar as organizações do poder tradicional da primeira hora de 2001, para estarmos aqui no, nas edições paulinas, aqui na Vila Alice, a partir das 14h30 até 17h, como estamos aqui, para ver se podemos passar uma mensagem dos riscos que temos com as autarquias. Acho que faremos tudo para convidar também o representante dessa quarta comissão. Não sei se alguns deputados que eu conhecia, como José Camabaia, se ainda continuam lá. Uma pessoa sempre que foi amiga de muito tempo. Essa vez não entrou. Não entrou. Dessa vez não entrou. Mas vou saber do que da Genoveva. Não sei se está. Okay. Está. Yeah. O problema mesmo, o que estamos a tentar fazer agora, queremos vedar lá em cima, ele disse, ah, mas esse aqui requer uma autorização, como se diz, superior, como é? Ordem superior. É por isso que como santo aí, mas para já vocês, todos nós somos convidados na quarta-feira, aqui no que no. No edições são Irmãs Paulinas. Frente ao Jumbo. Frente ao Jumbo, sim. Doutor, permite-me só responder. É por isso que estamos aqui. Eu peço desculpa. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu sou Tiago Catumo, licenciado em Relações Internacionais, SOBA, secretário-geral do CACAT. Respondendo aí o seu ranking, a lei ainda não foi aprovada. Estava para ser aprovada pelas autoridades tradicionais. Nós criamos um leque de sobras, fomos para lá. Depois as juventudes fizeram aquela manifestação lá fora. Então eles não conseguiram aprovar a lei. Mas existe realmente um projeto? Nós já tenho um projeto. Ah, okay. Tenho um projeto para as autarquias e tenho um projeto para a autoridade tradicional. Você então, pode partilhar este projeto? Será claro, bastante interessante. Poderia ser aprovado. Junto com a sua palestra. Na próxima eu trago os bosses. Os bosses. O que é que acontece? O mais velho já falou no passado como é que os nossos antepassados dirigiram o país. Nós temos um problema muito forte em Angola. Qual é o nosso problema? Os portugueses, quando chegaram aqui, é que nos trouxeram muitos problemas. Eles, quando chegaram aqui, foram bem recebidos. Os nossos antepassados não falavam português, mas o Diogo Cão, quando embarcou na foz do rio Zaire, foi bem recebido. Eu não sei se qual é o tradutor que aquele português trouxe para estar junto daqueles mais velhos, ficar lá muito tempo e perceber a nossa língua. Mas, como as nações somos todos nós, Deus fez a mesma pessoa, nós entendemos. Regressou. Quando ele regressou, levou mensagem. E depois volta com os padres. E trouxe uma mestiça. A primeira mestiça que nós recebemos em Angola vem de África Branca. Quem trouxe é o Diogo, né? Diogo Cão. Entregou esta mulher, trazia para o rei. Uma mestiça. Dos Marrocos. Mas quando chegou o rei, transferiu aquela mulher para seu filho. Onde nós começamos a produzir os mestiços. Mas quando a nossa relação foi boa, não tinha problemas, o Diogo Cão voltou, a rainha lá, o rei de Portugal, recebeu mensagem, começaram a mandar os padres, capuchinhos, nós também começamos a mandar os jovens para aprender arte. Não houve problemas nenhum. como é que acontece essa situação? Depois do português estar aqui e aproveitou aquela divisão entre nós, o rei do Congo, o rei do Dongo, o rei das Lundas, aqui o Quico e o resto, que é para ele poder entrar. E nós, quando íamos pedindo os reforços, pensando que são os amigos, começaram a ver a nossa fragilidade. Até quando eles controlaram o país. Mas o sistema democrático já existia. Hoje por hoje, quem é um tradicional aqui sabe que as nossas tribos há uma democracia total. Eu estou aqui, o Dr. Tunga está aqui, o Dr. Lutumba está aí, o Magapita está aí. Cada um de nós que somos tradicionistas, cada um tem a sua tribo. Podemos nos encontrar no casamento, as nossas mães foram casar a mesma tribo, mas cada um tem a sua tribo. Significa dizer que o processo das autarquias já começou há muito tempo. Na diferença, na convivência, aquilo que o doutor estava já aqui a explicar. O que é que se passa aqui? Quando os portugueses trouxeram os cabo-verdianos, os moçambicanos, os guinenses, etc., colocaram-nos aqui. E esses indivíduos todos são eles que foram o servidor do colono. São eles que tiveram possibilidade de estudar até chegar ao ensino do liceu, para servir a administração do colono. Nós, os angolanos genuínos, só chegávamos até a terceira, quarta classe, já não pode estudar mais. Ou vai no contratado, ou então você vai cumprir os impostos. Estes escaverdianos que hoje vocês estão a ver aí, criaram o MPLA, não estou a falar política, estou a falar história. Não são genuínos angolanos. São produtos da mestiagem que os portugueses usaram aqui. Desculpe, se me permite, gostava de lhe pedir para resumir, para darmos tempo. Não, só estou aqui a chegar, eu gosto de fazer comentário, essa é a minha vida. Okay. Então, é para dizer, Sr. Ran, que a lei ainda não foi aprovada. Mas a própria Constituição, por outro lado, estabelece as regras. O poder tradicional não vai entrar em conflito com as autarquias. O poder tradicional não é o gestor. O poder tradicional é meramente um poder costumeiro. A face que a autarquia é o gestor. Sim, mas qual é o papel? A coabitação, quem gera o dinheiro? Neste preciso momento, desde a independência, alguma vez visto um poder tradicional gerar dinheiro em Angola? Não. É a mesma coisa que eu estava a fazer. Quer dizer, nós, o poder tradicional, vamos estar aí nas autarquias como meros espectadores. Quem vai gerir os sistemas autárquicos é o gestor da coisa pública. Então, se eu não giro dinheiro, você que está a gerir, como é que eu vou entrar em conflito contigo? Não, eu só vou entrar em conflito, como disse o doutor. Se você começar a roubar. Mesmo assistente? Não, não é meu. Você sim, como observador. Aí não vai se falar só de dinheiro. Há pouco o Ilúcio Lídio dizia sobre as terras. Que não, aí é que está. É preciso ir pedir. Aí é que está. Eu vou já chegar nele. Uhum. Quem é que perguntou ao autarca de Damba? É o querido, né? Perguntou se como é que podemos permitir. Não haverá tribalismo. Foi mesmo ele. Ah, não, não há tribalismo. É mentira. O doutor já respondeu, nós nos conhecemos. Moagapita está aí, é da Lunda, eu sou de Malanjo, o doutor é Luiz. E o doutor já deu exemplo. O Tunga está no sul, está na Lunda Norte, está em todos os sítios. Se Moagapita quiser concorrer para a autarquia do Duque de Bragança, que agora é Calandula, é permitida. É permitida porque primeiro vamos ver a ficha limpa de Moagapita para nós, a população dali, lhe apoiar. E é este que nós estamos a lançar, que o doutor já disse aqui. Dia 5 nós vamos lançar um movimento das autarquias locais. Quem é que vai estar à frente desse movimento? Somos nós, o poder tradicional. Aqui não há ADRA, não há nada. Todos esses são apêndices do regime. Porque se você olhar, eu perguntei, eu quando fui na Rádio Nacional, foi na quarta-feira, né? Estava lá um senhor da ADRA, estava a defender, não, porque eles fizeram um estudo. Sábado. Eles fizeram um estudo no Guanza Sul, o que eles encontraram, como é que vamos aglutinar as aldeias onde existe esta soba, aquela soba, eles são falsos. Dr. Tunga está aqui, pode ser que ele já esteve fora do país. Quem esteve naquela minha época? Nós somos produto do colono, não é da vossa independência, não. E eu peço desculpa ao dizer isso, mas também pode ser aqui pessoas que nasceram com o registro do colono. Dr. Tiago. Nós nos ajuntaram dos colonos. O que é que os portugueses fizeram? Para não trazerem o desenvolvimento, para trazer o desenvolvimento, os bairros eram, às vezes, de 10, 20, 15, 30 pessoas. O que é que os portugueses fizeram? Uniram, trouxeram escola, água, hospitais. Não é, Dr. Lutum? E então, é daí, cada soba que vai ser a junção numa aldeia, cada um tem seu povo e tem sua arte de atuação. É mentira, é falso. Não vale a pena vocês pensarem que a autarquia vai trazer confusão nas aldeias. É mentira. A confusão é dos partidos políticos na diferença. Eu penso um ponto de vista. Sim. Ele tocou meu alma. Talvez me apresentei quando fiz. Não, deixa-me só falar. Por que, que eu digo isso? O Dr. Tunga já disse. A ADRA foi criada pelos membros do Biro Político do MPLA. Não tem nada da sociedade civil. E é o que eu digo isso, mas eu, vamos ouvir outra um ponto de ordem. É, eu digo que ele tocou meu âmago, como deve ser do vosso conhecimento. Eu sou diretor-geral da ADRA. Sim, senhor. E entrou em que ano? Entrou em que ano na ADRA? Estou na ADRA há mais de 15 anos. Não, eu só quero saber que ano, porque eu também estou há 20 anos nas organizações da sociedade civil. Há mais de 15 anos, portanto, eu estou. Há mais de 15 anos, portanto, na área de 2003. Ah, já não se encontra. Mas eu não vou responder, digamos assim, o comentário que fez, né? Apenas para ajudar a fazer aqui algum enquadramento que nos possa ajudar a termos aqui algumas leituras, porque todos nós viemos cá para aprender, podermos partilhar o nosso conhecimento. Primeiro, dizer que o poder local na Constituição pressupõe não apenas a questão autárquica. Tem as instituições do poder tradicional, tem as outras formas de participação, as outras formas de organização. O nosso tema aqui tem que ver necessariamente com o papel das instituições do poder tradicional no processo de implantação das autarquias. Portanto, o que nós esperamos aqui ouvir é precisamente qual é o papel que as instituições do poder tradicional vão desempenhar, porque partimos do princípio de que vamos ter uma nova ente. As instituições do poder tradicional não são novas, já existem, mas as autarquias locais serão uma nova entidade. Portanto, como será efetivamente a convivência entre a instituição do poder local e as outras? E mais uns dois minutos só para poder fazer aqui alguns esclarecimentos, porque ele fez referência do meu colega e podemos sair com dúvidas. Permitam, colegas. Disse que não vou responder o que ele disse, mas é importante fazer esclarecimento. O meu colega Domingos Major, que nós chamamos de Dinho, no programa, a tese que ele procurou sublinhar é precisamente isso. É precisamente de as pessoas poderem compreender que, apesar das instituições do poder tradicional não vierem exercerem responsabilidades a nível das autarquias, é importante que exista uma boa convivência. Se não existir esta convivência sã, poderemos correr o risco de, em vez das autarquias permitirem colaboração, parceria, aproximação entre os cidadãos, ser um grande risco, digamos assim, na convivência. Essa é a tese que o meu colega procurou, e ele baseia-se naquilo que estamos a constatar hoje em muitas aldeias. Por exemplo, na província do Kwanza Sul, município do Musende, na aldeia de Quenha, no âmbito do assentamento das comunidades que foram afetadas pela construção da barragem da Lauca, houve já um conflito entre povos de diversas aldeias daquela região. Porque cada um dizia, não, como é que eu vou sair daqui e vou ali, mas eu tenho o meu povo? Portanto, esse tipo de experiências é importante ter em consideração nesse processo de implantação. Sim. E houve mesmo um conflito sério naquela localidade. A ADRE e outras organizações tiveram que desenvolver ações de diálogo, demonstrar que, apesar de cada soba deslocar-se com seu povo, mas é preciso haver uma convivência, é preciso dialogar e encontrar uma fórmula que efetivamente concorra para haver essa ação convivência entre o povo. Pronto. Aquela experiência é importante ter em consideração porque, no quadro da extensão das autarquias, poderemos vivenciar este tipo de situações. Pode encontrar alguém que vai dizer, não, aqui na minha aldeia, o soba é que manda. Quem é está a me dizer, mas não, aí disse muito bem, que o poder tem que ver a quem entregar. Por exemplo, se prevalecer esta ideia segundo a qual só a pessoa licenciada é que se deve candidatar a presidente de uma autarquia. Isso pode criar algum conflito na aldeia. Pode criar, porque vai excluir alguém, digamos assim, pessoa que não tem licenciatura, mas tem conhecimento da realidade local, tem aceitação local, mas encontra essa barreira que está na lei. E quando vier uma outra pessoa, ainda tem que ser daquela localidade, mas dizer que não tem, digamos assim, aproximação com a população, não será efetivamente aceita, recebida. E ali onde o poder local, a gestão do poder local pode jogar algum papel efetivamente importante. Agora, mas não fica calmo que a ADRA não é uma instituição política partidária. Antes de passar a palavra, conheço, na ADRA existe. Na ADRA existe quadros que são convidados para poder integrar o executivo, mas atendendo às suas responsabilidades e o compromisso que tem de defender causas, prefere efetivamente continuar a trabalhar na ADRA ou numa outra organização não governamental. Senhor Adão, por favor, antes do doutor Tunga comentar, pode colocar sua questão à contribuição. Muito obrigado. Em parte foi ultrapassado pelo o nosso colega que acabou de se discursar, para dizer que eu encontrei esses conflitos na comuna de Vista Alegre. Como está? Adão Augusto. Na comuna de Vista Alegre. No Ix. Na província do Ix, município de Teixe, a regedoria da Cauana. Esse processo de deslocamento de uma regedoria para outra, para poder criar serviços, para gerar desenvolvimento da população. Como o processo não foi, eu suponho que não houve processo de consulta para as populações locais, mas há ordens de saída, de deslocação dessa população para poder integrar a uma outra comunidade. A questão da soberania da autoridade tradicional, a questão da soberania pode gerar, pode ser alvo de conflito no processo da implementação das autarquias em termos de convivência. Por isso que esses elementos, se não forem tidos em conta, podem ser elementos que podem beliscar esse processo. E na fronteira, deixa eu terminar. Quantas categorias dos soba que conhece nas aldeias? Deixa eu terminar. Eu estou falando só aquilo que eu constatei. Você é um filho de casa. Na fronteira entre o município do Quimba e Maquela do Zombo, existe um conflito latente até hoje. No processo de mapeamento das habitações, as pessoas, como nós viemos da parte de Maquela do Zombo, a população as aldeias com, são unidas, a população do Quimba fechavam as casas para que não sejam entrevistados nem mapear a sua residência, porque nós víamos da parte de Magalha de São. Simplesmente são elementos a ter em conta nesse processo. Quando estamos a falar do papel da autoridade tradicional, é necessário saber qual é o contexto, porque as situações podem não ser iguais em todos os sítios, mas existir esses focos de conflito é sempre um elemento importante a ter em conta. Por favor, tem suas ideias, vamos pegar uma distância, calhar, ilustre aqui. Primeiro, apresentar-me, eu sou José Quindai, estudante de Economia da Universidade Metodista de Angola. Na tentativa de fazer a inscrição para o programa de estágio, mas sem efeito, eu vi o tema e me senti interessado a participar, por isso estou aqui. E tenho apenas uma questão a colocar. Nós, no momento das eleições presidenciais e legislativas, nós presenciamos um acontecimento um pouco caricato relacionado com as autoridades tradicionais. Algumas mídias, né? Desculpa, fala do último pleito eleitoral? Sim. Fizeram acusações a autoridades tradicionais, dizendo que estavam a ser corrompidos. E nós sabemos que autoridades tradicionais têm uma grande influência numa determinada região. E eu gostaria de saber, face a esses comportamentos de corrupção, né, por parte de quem se candidata para um determinado local, né, para as eleições autárquicas, gostaria de ver um pronunciamento consonante a isso. Tenha bondade, por favor. Podemos começar o resto que eu posso notar são comentários. O que prende com o que é que nós iremos encontrar ao longo da implementação do processo autárquico? Os conflitos, até foi a primeira coisa que se levantou. E eu aceitei: conflitos haverá. E os conflitos desses países, quais que desde 1975, desde 11 de novembro, conflitos no meio rural nunca foram abordados. Nem o MPLA não conhece o tamanho desses conflitos, para não falar dos outros. Talvez, porque também estiveram em guerra. Conflitos já haverá, por isso que estou a dizer que nós precisamos de criar primeiramente um movimento em que todos nós vamos aderir, estudantes, acadêmicos e aquilo que os outros chamam de sanzaleiros, porque todos os dias vivem por si só, nem sabem se quem roubaram dinheiro no país. Eles não sabem disso, vivem mesmo da sua maneira. Então temos que aderir a esse movimento, mas conflito haverá. Volto uma vez mais a dizer que é por falta de circulação de informação. Agora, entre as famílias, digo eu, entre as famílias, conflitos que primeiramente temos conflitos daqueles que vivem nas grandes cidades e que vivem também no meio rural. Só da mesma família temos conflitos. Agora, a nível do país, tem que ver isto. Se posso tentar citar o primeiro conflito, vai haver desses agentes autárquicos do poder tradicional, das associações e organizações não governamentais, com os partidos políticos. Isso é esperar, vai ser muito mais sério. porque os partidos políticos nunca penetraram no meio rural, nunca negociaram. Tudo que se fez é entrar para a força. Aceitar que alguém diz, já viram mais aquela coisa de dizer que, olha, um grupo de 100 cidadãos entraram na UNITA, um grupo de 100 entraram, já ouviram mais daquilo? Não. Porque a verdade agora já está saindo à tona. Dos conflitos mesmo nós queremos, muito obrigado meu filho, sensibiliza o resto para começar a aderir os movimentos desse tipo. Como esse encontro de hoje, e os outros, sobretudo esse tipo de debates. Porque conflitos a não contar, haverão mesmo. Os conflitos também de tribos, de repovoamento, haverá. Agora, voltando a ver que o não digo eu o choque, mas o desencontro entre o diretor da ADRA e o soberano Katumbo. Isso não vamos, isso é apenas o início. Temos que ter isso nos nossos planos. Que sempre isso haverá, mas o que é que vai se fazer? Isso tornará-nos mais maduros. Ver o país onde que tem e chegar num consenso, o que nos une. Esse é o mais importante. Porque daquilo que está na aldeia hoje, ninguém acredita. Como que aquela gente vive? Penso eu que, participando mais, o que eu gosto, esse espaço de debate é de toda sexta-feira, já é bom. Mas não um pequeno espaço, temos que avançar mais. Se calhar envolver fundos nesse tipo de que, para que venha mais gente. Não sei se estou conseguindo responder à preocupação. Nós podemos propor algo. Caríssimo, na nossa instituição temos uma sala que pode embarcar mais de 60 pessoas. Se puderem aderir, podemos lá, estamos a discutir todas estas feiras. É aprendizagem, vamos a evoluir e é bom. Não vamos pagar nenhum quanto, é só lá estarmos aí. Epa, se queremos meter um copo d'água, vamos lá ver que tipo de sistema que a gente vai adotar. Mas é muito positivo que temos que debater essas situações, porque senão vamos ser ultrapassados no tempo e espaço. Eu coloquei a pergunta ao Major. Major, estás a dizer que os deputados do MPLA não reprovam? Quanto tempo que a ADRA não tem autoridade pública? Ele me respondeu... Estatuto da autoridade pública. Claro. Autoridade... É diferente da autoridade pública. Não, a autoridade é o estatuto da autoridade pública. Estatuto, de claro. Utilidade pública. Não estou a falar outra coisa. Eu perguntei a ele, por que a ADRA não entra nas cofres do Estado? E ele me respondeu por questões de política. E ele disse, então, não defenda mais esta gente aqui. Nós, a autoridade tradicional, vamos concorrer para as autarquias e veremos quem é o político que vai ganhar no município. Aos 164 municípios que nós temos nas aldeias, nós estamos em todas as aldeias e todos os municípios. Vamos criar condições para os nossos netos, nossos filhos, nossos colaboradores. Não haverá separatismo. Desde que você quiser concorrer para a Damba, aceita a cultura da Damba, pode concorrer e nós vamos apoiar. E nós vamos abrir a campanha dia 5, vamos obrigar todas as etnias, conta para os Bakongo, conta para os Kimbundo, conta para os Choco, conta para os Uguê. Quem tem alguma coisa, põe lá. Nós não precisamos de dinheiro do Estado. Então, tá, vamos apoiar. Sim, sim, tenha bondade. Apesar de já me apresentar, eu não vou demorar o turno. Não lembro também da cidade de Jogo. Ou apesar de ser cidade de Cipri, eu gostaria de poder contribuir e não poder questionar. A percepção que muitos de nós temos sobre as autarquias. Né? Parece que na nossa realidade, para alguns, é uma ideia nova que surge, mas quando na verdade não é atendendo o nosso contexto histórico. Já se falou aqui do papel das autarquias tradicionais E uma das coisas que eu tenho constatado a nível desse processo de autarquização é os métodos, os mecanismos utilizados para implementação das autarquias em Portugal e Brasil, falo mais de Portugal, que é equiparado à freguesia. É, para quem lê o livro do professor Carlos Feijó, do professor Freitas do Amaral, parece ser a mesma coisa. Então, há uma certa facilidade, né, na implementação das autarquias, tendo em conta a circunscrição geográfica e político-administrativa dessas regiões europeias. Facilita a metodologia com que eles implementaram as autarquias. E, fazendo uma observação daquilo que é a nossa Constituição, hoje em dia já não podemos compreender o costume como era compreendido antigamente, que existem costumes, se calhar, que ferem a lei ou que ferem um determinado ordenamento jurídico angolano. Essa Constituição veio colocar o costume e as demais leis no mesmo grau, tendo em conta o artigo 7. A única coisa que não se admite é que o costume não fere a dignidade da pessoa humana, que é um contexto que também deve ser analisado na perspectiva psicológica, antropológica e socialista, para que nós percebamos até que ponto ferir ou não a dignidade desta mesma pessoa. E a partir daí, nós, como diz um professor jurista e sociólogo também, é preciso nós percebermos que dentro de uma sociedade há o pluralismo jurídico, se chama, que não há uma necessidade, eu já estou a ver aqui que se calhar tem que ser regular sobre autoridades tradicionais, não há necessidade de regularmos o modo de modos operantes ou o estatuto de uma autoridade tradicional, porque aí estaríamos a positivar o próprio costume, porque ele por si só existe antes da positivação das normas. Ela não precisa disso. Então, o que deve ser procurado dentro das autarquias é que haja compatibilização entre o poder tradicional e o poder autárquico. E essa compatibilização, como já podemos observar, vamos encontrar alguns limites na própria Constituição. A própria Constituição é que diz que a terra é a propriedade originária do Estado. E diz que o chefe do Estado é o Presidente da República. Então, existem conflitos normativos que devem ser revistos para que o próprio poder ou a autoridade tradicional exerça o seu papel como deve ser, sem necessidade de ser normatizado o papel da autoridade tradicional, porque aí a autoridade tradicional perde o seu poder costumeiro, porque o costume não se legisla. São práticas, hábitos que é reiterado, que cada um de nós vamos aprender. Então, esses todos os conflitos, eles podem ser dirimidos se nós, falo nós, a sociedade civil, os próprios membros das instituições, das autoridades tradicionais, encontramos metodologia de que haja uma compatibilidade entre o poder autárquico e o poder tradicional. Porque é notório que não há vontade política. Se nós observarmos o processo que terminou ano passado, recentemente, sobre a consulta das autarquias locais, eu perguntava, mas que consulta é essa que os membros do executivo a priori vêm com uma proposta, levam nas aldeias, as propostas estão todas em português, daí que a necessidade de traduzir os nossos diplomas em outras línguas nacionais, e são passados para os sobas ou para os membros daquela comunidade, a discussão é monótona, e depois vem se apresentar um relatório porque ouvimos toda a sensibilidade da sociedade. Quando estas mesmas não puderam dar opiniões próprias, ou seja, aquilo é mais um passar de informação do que propriamente discussão sobre um pacote que já está pré-legislado. Eu explico a tua opinião. Vamos eu consigo combater as palavras, mas como sempre devemos deixar o relatório a última palavra. Bravo, sim, sim. Então, objetivamente, quero aproveitar a presença de líderes de instituições do poder tradicional presentes neste evento para partilhar o que nós, ADRA, pensamos que deveria ser o papel deles no quadro da implantação das autarquias locais. Em primeiro lugar, pensamos que as instituições do poder tradicional deveriam jogar um papel de equidistante, ou seja, defender verdadeiramente o povo e não tanto olhar pelas cores dos partidos políticos, muito menos olhar pela posição econômica ou política de candidatos independentes à presidência das autarquias locais. Essa questão da equidistante é fundamental. O segundo aspecto tem que ver com a necessidade de desenvolver ações de capacitação de grupos locais que, por um lado, vão desenvolver ações de monitoria da ação autárquica, ao mesmo tempo que vão procurar ajudar a comunidade, pouco a pouco, ir percebendo o que é isso de autarquias. Isto é fundamental e é algo que pode ser feito agora, sob pena de muitos votarem sem saber exatamente o que é que significa este voto. Eu penso que uma das coisas que o preletor disse muito bem é a questão que tem que ver com o fato de que o poder não se dá, o poder conquista-se. Mas, atendendo à situação, à vulnerabilidade social e econômica por que muitas comunidades passam, há quem vai conquistar este poder mediante a oferta de bens, mas com algum interesse que está por detrás. E as instituições do poder tradicional devem jogar um papel importante no domínio da preparação das comunidades para que possam verdadeiramente jogar o seu papel. O último aspecto tem a ver com o fato de que as instituições do poder tradicional, que são a reserva moral da comunidade, não se esquecerem de jogar aquele papel de facilitação de resolução de conflitos. Portanto, prever conflitos e encontrar fórmulas, algumas das quais já existentes, porque faz parte efetivamente da sua prática, para irmos, para que elas possam, eles, elas, a instituição do poder tradicional, resolverem, ajudarem a resolver os conflitos que eventualmente venham se deparar ao nível das comunidades. Obrigado. Doutor Tum, venha e aproveita também a última palavra aqui para fecharmos. Acho que foi bom, porque um encontro dos homens que lidam com os outros homens, quando não termina com a confrontação de ideias, isso significa que a revolução mental não é atuante. Isso significa que foi um bom debate, um bom espaço de circulação de ponto de vista das ideias. Porque eu posso pedir não só a Development Workshop, mas a cada um de nós que tem uma comunidade, não esperamos que os outros façam por nós. Nós é que temos que fazer. E se for a nossa vida de dia a dia nesse exercício, nós iremos responder aquilo que o senhor candidato está dizendo, que um dos papéis fundamentais que nós temos é ir onde há os desfavorecidos de 44 anos de independência para ser esclarecido. Ele falou mesmo diretamente aquilo que eu não disse, que formação, formação, formação, formação. Só nós teremos, porque ninguém outro vai pensar em formação, nem os partidos políticos, nem o Ministério da Administração e Território. Não pensam nisso, porque já perderam a luta com o meio rural. Então é o nosso papel, se cada um de nós vir com um grupo de 10 elementos, mas precisar que falamos que iniciamos a formação e pegar a missão missionária de ir lá no meio rural. Porque nunca, nem neto, nem filho do pastor que eu tomei o exemplo, o pastor John Kingwood, ou então o pastor John Hoth, é que virão aqui para ele passar mais 40 anos em Bailundo, 40 anos em não sei no Quechua, em Banza, Congo, Bembe. Não é. Os missionários devem sair entre nós. Desculpa-me para terminar o tempo aí, mas eu atingimos a